Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu tenho aqui nesta pregação do Apocalipse, para os simples de coração, que são aqueles que na terra significam a inteligência de Deus, porque não se constrói uma casa pelo telhado, firmam-se alicerces poderosos, sobre eles se erguem grandes monumentos. E lá a multidão anda e vive e cresce e trabalha e progride. Jesus disse que o homem precavido, ele põe os fundamentos da sua casa na rocha firme, que são as suas palavras. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele completa: virão tempestades, inundações, e aquela casa construída sobre a rocha firme da palavra de Deus sobreviverá. O que não ocorre com um homem imprevidente que constrói a sua moradia em areia movediça. Esse relato a respeito das palavras do Cristo se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, os dois fundamentos, e no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Ora, este exemplo se aplica a uma nação que queira progredir nesses tempos de transformações jamais pensadas. Bem que, infelizmente, como daqui a pouco comentaremos, o avanço tecnológico suplanta o ético. E daí todos os perigos que ameaçam a vida do homem pacífico. A legião da boa vontade é comunicação. Mas comunicar o quê? Uma vez me perguntaram, aliás, falando comigo: irmão Paiva, fulano de tal, ele fala várias línguas. Eu disse: que bonito. Mas me diga uma coisa, o que ele diz nessas línguas? Por isso, é preciso, ao lado da educação comum humana, por mais especializada que ela seja, colocar-se esta, que é a educação espiritual, que faz com que as criaturas abram as suas mentes para a espiritualidade. E acrescemos o fato de que absolutamente não consideramos o espírito como uma simples projeção do cérebro, o resultado de algumas movimentações químicas, reações químicas do corpo humano. Morto o corpo, o espírito desapareceu. Não. É o espírito que faz com que o corpo funcione. É o espírito que aciona o metabolismo humano, físico. É o espírito. A ciência dá uma série de explicações a respeito de problemas como a epilepsia, e há avanços. Muitas coisas são contidas, mas aqueles aparentes defeitos do corpo, do cérebro, que podem ser corrigidos por medicamentos, e até certo ponto nós sabemos que um medicamento hoje, ainda hoje, com a ciência tão avançada, conserta aqui, rebenta ali, é um perigo. Esses problemas, que muitos querem restringir ao campo físico, eles são oriundos de deformações do perispírito da criatura, do espírito que precisa ser limpo. Então reencarna em corpos naquelas condições físicas. Aliás, a reencarnação não é punição, como alguns dizem. Aliás, é melhor que o inferno, porque o inferno é eterno. Eu respondi a uma jornalista em Belo Horizonte uma vez, minha amiga, aliás. Mas a reencarnação é punição, que coisa feia. Eu digo, minha filha, na reencarnação você tem a oportunidade de redimir-se. No inferno eterno, você não tem vez. Ela ficou pensando. E a reencarnação não é punição, Deus não pune. Ele nos dá oportunidade de nos redimirmos. É o resultado da misericórdia de Deus. Como disse um grande amigo meu, doutor Avelar, a reencarnação é o judiciário de Deus. E a justiça divina, o profeta Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, a coloca numa posição, na posição divina. E diz que a justiça humana, comparativamente à divina, é como um trapo. Nós respeitamos a evolução do direito, tudo isso. Mas a comparação do humano com o divino tem a prevalência. Inclusive porque nós somos espíritos. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo 63, diz o Cristo de Deus, Jesus, nosso mestre, guia e chefe. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Por isso ele disse à samaritana, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Evangelho também, segundo João, capítulo 4, versículo 24. Conhece essa história? Jesus falando à samaritana junto ao poço de Jacó. Ela perguntava onde se deveria adorar a Deus, se no Monte Garizim, onde os samaritanos o faziam, eram adversários dos hebreus naquele tempo, ou onde os judeus prestavam suas homenagens ao Criador em Jerusalém. E Jesus lhe diz no versículo 23 do capítulo 4 do Evangelho segundo João, mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Por isso eu gosto muito dessa passagem do velho apóstolo dos gentios, Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nós não somos filhos da junção carnal de nossos pais. Nós somos, antes de tudo, filhos de Deus. Ele é o nosso Pai eterno, que nos concede o privilégio da vida através de duas criaturas humanas, que devemos respeitar. A falta de respeito entre pais e filhos, filhos e pais, isso vai derruindo as bases de qualquer civilização. A história é a mestra da vida, dizia Cícero. Mas poucos aprendem com essa mestra. Disse que quando se abre uma escola, fecha-se uma cadeia, ou se impede que uma cadeia no futuro seja aberta. É uma grande verdade, desde que ao ensino material se alie o espiritual. Como no caso do Apocalipse, em se tratando de adultos do Evangelho, do Apocalipse, e também as crianças e os jovens, mas em particular aos adultos. Se frequentamos essa escola do aprendizado das coisas divinas, estaremos livres das cadeias, dos erros que nos colocarão na prisão, como diz o Cristo, da qual não sairemos até pagarmos o último ceitil. Temos que conhecer a lei. Lembra uma passagem de Santa Teresa d'Ávila, uma das doutoras da Igreja Católica Romana. Ela era vidente, e nós veremos daqui a pouco que os profetas assim eram conhecidos. Está no livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Daqui a pouco nós chegaremos lá. E ela lamenta por não ter conhecimento a respeito daquelas coisas. Séculos passados, e o homem ainda com relação às coisas divinas está no curso primário. Quanto mais esclarecimento espiritual, aliado ao conhecimento material, mesmo universitário, menos cadeias morais e espirituais para as criaturas humanas. Porque se não houver esse ensinamento, as escolas, as faculdades correrão grande risco de diplomarem bandidos que fazem bombas atômicas, experimentos com criaturas humanas indefesas, que usam o conhecimento mal e pensam que não haverá consequências. A eutanásia é outro erro. Ah, mas ele está sofrendo tanto. Mas o espírito dele está se livrando de males, de modo que ele não entre na vida espiritual com aqueles sofrimentos de quer se livrar na terra. E quando acorda do outro lado, ainda adivinha um pouquinho, continua com aquele sofrimento. Diz o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Velho Testamento da Bíblia Sagrada: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Por isso, combater o aborto é valorizar a mulher e dignificar o homem. Eu respeito aqueles que pensam diferentemente. Mas a vida é de Deus. E a Ele pertencemos. Mas há tanta infelicidade. Vocês veem aí, meu pai, você está vendo aí, as meninas estão começando muito cedo a sua vida sexual, os rapazes também. Mas há alguma coisa errada no campo da educação. A mídia o que, que faz se não promover a ideia que levam as crianças a um começo tão novo, num terreno em que ainda não estão preparadas para separar sexo de amor, ou juntar, ver a diferença, ou juntar essas duas coisas e alcançar o equilíbrio. A culpa não está em Deus, o erro está em nós. E nós temos que corrigir esse erro. Daí ser a legião da boa vontade, comunicação. Porque, na verdade, como diz o profeta Zacarias, no seu capítulo 14, eis que vem o dia do Senhor, é que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Se refere a todas as criaturas. E diz adiante no versículos 3 e 4. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Que usam mal a mídia, que usam mal a escola, que fazem tantas coisas, e depois ficam, o que está acontecendo? Mas será que são cegos? Eles querem botar a culpa em Deus e naqueles que acreditam nele. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Como dizia o irmão Zaru, Jesus estará presente na última batalha. Fala em batalha, o pessoal pensa logo em armamento. A grande batalha é a do Espírito. E os pés do Messias, Senhor, Jesus, o Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, significa que estará bem plantado, vencendo todas as tempestades psicológicas e mentais, etc. E no versículo 6, e também no versículo 7, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido de Deus, conhecido do Senhor, não será nem de dia nem de noite, mas haverá luz à tarde. Ainda bem que haverá luz à tarde, porque como diz o Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, a lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, os teus olhos estão perfeitos, teu corpo inteiro estará na luz. Mas se os teus olhos estão enfermos, teu corpo inteiro viverá nas trevas. Porquanto, se os seus olhos são trevas, a luz que existe em ti também é trevas, e que grandes trevas serão. Nós precisamos dessa luz do mundo, que é Jesus, para vencermos as preocupações do mundo. Que ele prossegue aqui no Evangelho segundo Mateus e diz: eis porque eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. A vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem ceifam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que eles? Isso não quer dizer que você não vá trabalhar. Veja bem. Jesus está dizendo que se nós procurarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. É a economia de Deus que o mundo há de conhecer. Com a política divina. Bom, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.